Luiz Paulo chega na varanda da casa em pânico. Galileu, por favor, para que eu vou descer aqui mesmo. Cuidado, pai. Kleber, larga esse cano! O que foi, pai? Você não percebe o risco que está correndo? Onde é que já se viu cano perto de fio de alta tensão? Foi por isso que o transformador da rua estourou? Não, claro que não. Mas podia ter acontecido com você a mesma coisa. Se você encosta esse cano num fio qualquer, você fica torrado na hora. Gente, que confusão é essa? O transformador estourou. Mas o problema maior não foi esse. O problema é que o seu Kleber estava pintando o teto com um rolo preso na ponta do cano e próximo aos fios de alta tensão. Ah, filho, eu não acredito. Podia ter acontecido um acidente fatal com ele. Tudo bem, pai, mas não aconteceu. Por sorte. O seu pai tem razão, Kleber. Cuidado e conhecimento. Ora, é assim que a gente se previne de acidente. Não tem outro jeito. Bom, gente, que tal entrar e tomar um suco para se acalmar um pouco, hein? Tem fruta fresquinha que eu acabei de trazer do mercado. Suco? Que jeito, mãe? O transformador da rua acabou de estourar. Não tem energia elétrica. Ué, Mariana, e quando não havia energia, não se tomava suco? Venha me ajudar a espremer essas frutas, vamos. Com todos dentro da casa e passado o perigo... E então, todo mundo mais calmo depois do susto? Ah, com esse suco, todos estão mais calmos, Juliana. Ah, foi a Mariana quem fez, viu? Olha, vou dizer uma coisa. A gente só lembra da energia elétrica quando ela vai embora. Ou então quando se toma choque. Por isso que o uso consciente e responsável da energia elétrica é tão importante. Ela tanto pode nos ajudar, como pode causar grandes acidentes. Eu é que o diga. Se entre nós que somos profissionais o cuidado é grande, imagina uma pessoa comum, o cuidado que deve ter. Acidente com energia elétrica quase sempre é fatal. Ouviu, seu Kleber? Vacilei, pai. Desculpa. Lembre-se sempre das aulas de física, Kleber. Olha, veja, o nosso corpo funciona como um resistor. Ele faz resistência para a corrente elétrica. Se você coloca um condutor, como o cano que segurava o rolo de tinta, em contato com uma rede de alta tensão, essa corrente passa pelo condutor e vai direto ao encontro do seu corpo. A diferença de potencial da rede de fios em relação ao piso da varanda é tão grande, que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo seu corpo será fatal. Bastam 50 miliamperes de corrente passando pelo coração e... Puf! É o fim! A gente... Não pode esquecer nunca. A energia elétrica não tem cor, cheiro, nem sabor. Por isso, ela nos surpreende e causa acidente com muito mais facilidade. Professor, esse bem que podia ser o tema do nosso programa na rádio da escola. Eletricidade. Mariana, menos. Você já fez programa lá na rádio falando de eletricidade. Mas esse vai ser diferente. Diferente como, filha? Vamos falar como o uso consciente da eletricidade faz da gente um cidadão mais responsável. Tanto na prevenção de acidentes, como não desperdiçando recurso. Isso é muito importante, filha. É o que eu sempre digo. Sabendo usar, não vai faltar. No dia seguinte, quando Mariana chega ao estúdio da Rádio Atrito para mais um programa... E aí, Mariana, o que você achou do trato que eu dei na mesa de som? Ficou da hora, Zezinho. Muito melhor. Você vai ver só na hora do programa. Então solta a vinheta que eu tô pronta. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Oi, pessoal. Tá no ar mais um programa nas ondas do rádio. E o tema de hoje é eletricidade prevenção. O que fazer para prevenir acidente com energia elétrica? Nós fomos para a rua ouvir a galera. O que você faz para evitar acidentes elétricos? Ah, sei lá, não soltar balão, nem empinar pipa perto de fio. Ah, é só não enfiar o dedo na tomada. Não colocar a mão molhada em aparelho elétrico. Isso é perigoso, não é? Bom, né, a gente tem que lembrar que o ar, fica condutor quando a diferença de potencial é muito grande. E daí pode acontecer uma descarga elétrica. Então, aqui, nada de se aproximar, né, de fio de alta tensão. Jamais tocar em partes internas e mesmo externas, metálicas de um aparelho elétrico com os pés descalços. Choque de chuveiro? Nem pensar. Bom, eu aprendi que a lei de Ohm permite a gente calcular a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor, né? Quando ele está submetido a uma diferença de potencial DDP, e o nosso corpo assim pode ser comparado a um resistor equivalente. Então, nada de corrente elétrica passando pela gente, né? Todo cuidado ainda é pouco. Ao notar algum problema na rede elétrica, é melhor a ajuda de um profissional da área. Nada de gambiarras nos fios e muito cuidado com improvisos que podem custar caro a nossa própria vida. Produção: Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.